É isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara, começando agora mais um programa Samba da Terra, é isso aí. Seu programa de samba semanal aqui pela Rádio Livre Capivara. Toda sexta-feira, meio de pouco, meio de meia, estamos aqui. Aqui é o Massacreixo na área, aqui tá o Sub. E logo menos também chega o Joseph Bigodinho. É isso aí, hoje a gente vai fazer um programa especial aí, falando, tocando muito samba, do João Bosco, esse que é um super criativo sambista brasileiro aí, que ele manda bala mesmo nas composições, tanto de violão com voz, tudo é maravilhoso. E hoje a gente vai tocar o vinil Linha de Passe, que é uma música, que por sinal é uma das músicas do álbum famoso que chama Linha de Passe, que é muito boa essa música, mas também tem muitas outras coisas boas. É isso aí, vamos começar aí mais um Samba da Terra. Isso aí, escute a gente em 96,1 FM e também pelo nosso blog www.radiocapivara.blogspot.com. Clica lá no Play e escute ao vivo nossos programas e a programação da Rádio Livre Capivara. É isso aí, Samba da Terra começando com tudo. De peru, lombo de porco com tutu e bolo de fumbá, barriga d'água. Aonde que tem? E no balaio tem também um som bordão, bordando som, dedão, violação. Diz onde que viu? E no balaio viu também um pega lá no toma lá da casa do samba. Um caldo de feijão, um batapá e coração, boca de siri, um namorado e um mexilhão, água de benzer, linha de passe e chimarrão, babaluaê, rabo de arraia e confusão, e troca de tatu, linguiça e paio e boizebu, rabada com mangu, rabo de saia, naco de peru, lombo de porco com tutu e bolo de fubá, barriga d'água. Aonde que tem? E no balaio tem também um som bordão, bordando som, dedão, violação. Diz onde que viu, e no balaio viu também um pega lá no toma lá da casa do samba. Um caldo de feijão, um vatapá e coração, boca de siri, um namorado, um mexilhão, água de benzê, linha de passe e chimarrão, baba luai, rabo de arraia e confusão. E sereno e pé no chão, bala candomblé, e meu gato é gato, não tem vai pão com pão. Já era tirolesa, o garrincha, galeria, a maringue veio, vai da valsa, e hoje em dia rola bola, é sola, esfola, cola, pau a pau, e lá vem cortelas que nem marque de bomba o mal. Isso aqui vai mal, mas vivo o carnaval. Lights e sarongs, bondes, louras, king kongs, meu pirão primeiro é muita marmelada. Puxa saco, cada resto passa o jogo de cabreto e a pedalada. Quebra o nariz na cara do juiz. Aí é quem faça uma cachorrada e fique na banheira, ou jogue pra torcida, feliz pra vida. Daqui num padulê, não diz um lá, nunca tô padulê, diz só num padulou. Daqui num padulou, diz um lá, minha pra valer, não digo. Toca de tatu, linguiça e paio e boizebu, rabada com mangu, rabo de saia, naco de piru, lombo de porco com tutu, e bolo de fumbá, barriga d'água. E aonde que tem? E no balaio tem também um som bordão, bordando som, dedão, violação. E diz onde que viu? E no balaio viu também um pega lá no toma lá da cá do samba. Do samba. Do samba. Cercada de luz, no fulgor da gargantilha, que nem praias de brilhante em teu colo, merecendo redondilhas, nesse baile em que você debutou. Eu botei pra fora meu coração. Você riu, me olhou de esguelha, empolgado te mordi a orelha. E daí foi um conto de fadas, nós casados de um dia pro outro. Você lânguida, misteriosa e eu vibrante como um potro. A princesa hoje lava pra fora meu esgrimo, a brocha e o pincel, pra dar tudo aos sete herdeiros no palácio lá do morro do Borel. Dos cajás, no coqueiral, nas borboletas, azulão, nos curiós, jacamanteiga, jacamãe, no bambuzal, nas teias tristes do porão, caramanchão, capinavalha, coração, canavial, acorde de um acordeão, lá do matão, menina, moça, gavião, aluvião, anunciando a anunciação, e o garnizé, cortando os pulsos da manhã, nesse quintal, o vento deu na manga. Deu no matagal e deu na cara dos cajás, no coqueirão, nas borboletas, azulão, nos curiós, jacamanteiga, jacamãe, no bambuzão, nas teias tristes do porão, caramanchão, capinavalha, coração, canavial, acorde de um acordeão, lá do matão, menina, moça, gavião, aluvião, anunciando a anunciação, e o garnizé, cortando os pulsos da manhã, nesse quintal, o vento deu na manga. Deu no mangueiral, na roupa branca do varal, no lodaçal, e deu na cara da ilusão, no temporal, deu nas pegadas desse chão. O vento deu no natural, deu no início do Natal, deu no olhar, e deu na cara do luar, deu na paixão de um galo doido no quintal.

É isso aí, Samba da Terra rolando aqui na sua Rádio Livre Capivara 96,1. Hoje prezando uma preza aqui para o nosso criativíssimo João Bosco, né? Ele tem umas músicas muito massas e muito famosas, principalmente nas vozes de outras pessoas. A Elis Regina, por exemplo, regravou o Bêbado Equilibrista, assim por diante. Estamos aqui passando o vinil Linha de Passe, que ele é de 79. E esse primeiro lado aí que a gente ouviu teve a Linha de Passe, Conto de Fada, Sudoeste, Paraty, Patrulhando. É isso aí, João Bosco na área. E ele também sempre teve um colega, assim, um parceiro de composição, que é o Aldir Blanc. E nessa primeira etapa do Samba da Terra aqui, esse programa, a gente vai primeiro tocar esse Linha de Passe, depois vamos mandar mais um vinilzeiro aí, com uma coletânea massa aí, que tem mais algumas músicas dos dois, composição dos dois, interessantíssimo. Não perca por nada, é isso aí, 96,1 FM. Escute aqui pela 96,1 e também pelo nosso blog. Quer dar um salve aí, Bigodinho? É isso aí, Bigodinho chegou, está um pouco na dele, mas é isso aí, vamos continuar, vamos ouvir aí o lado 2 desse vinil, Linha de Passe, João Bosco, Samba da Terra, Rádio Livre Capivara. Caía a tarde feito um viaduto, e um bêbado trajando luto me lembrou, Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, e de a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mata borrão do céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco, o bêbado com chapéu do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu no rabo de foguete, chora a nossa pátria mãe gentil, chora se machucar. Costurou na boca do sapo um resto de angu, a sobra do prato que o pato deixou. Depois deu de rir feito Exu. Caveira, marido infiel vai levar rasteira. Depois deu de rir feito Exu. Caveira, marido infiel vai levar rasteira. E amarrou as pernas do sapo com a guia de vidro, e ele pensava que tinha perdido. Depois deu de rir feito Exu. Caveira, marido infiel vai levar rasteira. Depois deu de rir feito Exu. Caveira, marido infiel vai levar rasteira. Puta branco honorado que nem cal, murcho feito sapo honorado no quintal. Do teu riso honorado nem sinal, se o sapo dança honorado do babau. Definhou e acordou com um sonho contando a mandinga, e falou pra doida: meu santo, me vinga. Mas ela se riu feito Exu. Caveira, marido infiel vai levar rasteira. Mas ela se riu feito Exu. Caveira, marido infiel vai levar rasteira. Implorou: patroa, perdoa, eu quero viver. Afasta meus olhos de opalo, aí. Mas ela se riu feito Exu. Caveira, marido infiel vai levar rasteira. Mas ela se riu feito Exu. Caveira, marido infiel vai levar rasteira. Tás virando a norada, varapau, seco feito sapo honorado no quintal. Fica rezo honorado, escambau, nada salvo sapo honorado desse mal. Nada salvo sapo honorado desse mal. Nada salvo sapo honorado desse mal. Nada salvo sapo honorado. Comadre, poça de pirarucu, de galacaju, barata, cascuda, gruta de vidro. negra, caranguejeira, saúva, coruja, raça de jararucu, jarara, coral, piranha, calunga, diaba, de banda, retrai, de carataí, traíra, de dente, de ida, cada dentada que tá, casco do cara, puro juruá, mordida no maracujá, de cobra criada no mar, chucalha no cadê você, sussurra no bote que dá, porada de cobra, suga e sai. Picada de cobra, amor, não dói. As hortênsias, maçãs são essas garças, comparsas, sinais de fumaça desse olhar. arlequins, pierrots, querubins. Artifícios romãs, são esses cisnes, intrigas, ciúmes, disfarces desse andar. Seios, suspiros e beiras, a boca mordeu. E pêssegos, pernas, anseios, a mão percorreu. Ventre de vozes velozes, o verso lambeu. E costas, colinas e dunas, o olhar se perdeu. Ouro e prata, maçãs, saputis e romãs são colhidos nos pés. As espadas, carlotas e rosas são sugadas nas mãos. As manhãs, hortelãs, avelãs. Sair. ia andar por aí. Os mortos daqui medrar os jardins. É isso aí, 96,1 FM aqui, mandando um vinilzeira do João Bosco, Linha de Passe. E esse lado B que a gente acabou de ouvir tem as músicas O Bêbado e a Equilibrista, Boca de Sapo, Cobra Criada, AID, Natureza Viva e Patrulhando, entre parênteses, Masmorra. Bom, é isso aí, João Bosco tem uma excelente criatividade, ele também tem um excelente violonista, né? Ele tem muita criatividade assim para compor tanto as linhas de violão como as linhas de voz, né? Bem interessante. E as letras também são muita viagem assim, tem muita coisa boa e tem o clássico também nesse lado B, que é o Bêbado e a Equilibrista, que ficou muito famosa na voz estúpida da Elis Regina. E é também uma letra bastante politizada assim, com que ele usa até elementos do nosso hino nacional para fazer uma bela de uma crítica, né, a situação que ele vivia. E só relembrando, né, que esse vinil é de 79, então tava ali começando a abertura política no Brasil, e ele mandou bala mesmo aí nessa parceria que ele tem com Aldir Blanc, né. E por sinal, agora na segunda parte aí do nosso programa, vamos mandar um vinil coletânea de uma coleção chamada Disco de Ouro, um vinilzeira aí com mais algumas músicas, né? Na verdade, mais um álbum inteiro só de João Bosco, é o Aldir Blanc. E o legal é que são músicas que não estão nesse Linha de Passe e que são músicas que valem muito a pena também conhecer, dessa dupla aí, que tem uma puta coletânea, tem uma puta discografia e tem uma puta criatividade, né, Bigodinho? Puta sonzeira. E quer falar alguma coisa? Alô, alô, pessoal. Bigodinho. Bom, só dizer que essa parceria com o Aldir Blanc deu grandes resultados aqui, né? Basta ver essa. Foi falado aqui pelo Massacration já. Esse super sucesso aqui, né, dos dois, veio da Equilibrista. Vou falar ali da abertura política, né? Criticando principalmente a anistia política, né, dos presos que estão. Estão exilados e tal. O irmão do Enfio nada mais é do que o Betinho, né? Tava exilado, também foi pego naquela armadilha armada do 64, né? E é mais ou menos isso. É isso aí, aqui no nosso BG, esse sonzinho de fundo aí maravilhoso que vocês estão ouvindo. Uma homenagem à família Nália e o João. O famoso, glorioso Pixinguinha, é isso aí. Mandar um salve aí para nossos ouvintes que estão ouvindo tanto em 96,1 FM como também pelo nosso blog www.radiocapivara.blogspot.com, ouvindo ao vivo aqui o Samba da Terra, seu programa de samba semanal aqui pela Rádio Livre Capivara. Vamos lá então ouvir

teve as músicas Bala com Bala, Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, O Rancho da Goiabada, Kid Cavaquinho, Bernardo, Eremita, Latin Lover, De Frente Pro Crime. Várias, muitas dessas músicas são muito famosas, até Elis Regina mesmo, a gente estava comentando aqui no estúdio, regravou muitas músicas do João Bosco, assim, várias. E é muito bom mesmo, né? O som dele, a sonoridade, musicalidade, criatividade é genial. Dele, João Bosco e Aldir Blanc. É isso aí, agora vamos ouvir o segundo lado dessa coletânea, desse vinil. E você está aqui no Samba da Terra, toda sexta-feira, 12h20, aqui ao vivo pela sua Rádio Livre Capivara. É nóis. Figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre sala, e ao ser e cria das regatas, foi soldado no bolinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Gubras, cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, espadas, cristais de luz suicida, lúcidas de sangue futuro. cristas crismadas em rubro, não rubro rosa assustada, de rosa estufa canteiro, mas rubro vinho maduro, rubro capa pantarilha, rosa tirada ao toureiro. Não o rubrancor da vergonha, mas os rubros de ataduras, o rubro das brigas duras, dos galos de fogo puro, rubro gengivas de ódio, antes das manchas no muro. Flamengo eu queria escutar. Chegou, mudou de estação, começou a cantar. Tem mais um cisco no olho, ela em vez de assoprar. Sem dó, falou que por ela eu podia cegar. Se eu dou um pulo, um pulinho, um instantinho no bar, bastou. Durante 10 noites me faz jejuar.

Na boca dois pivôs tão graciosos entre joias naturais. E olhos tais minúsculos aquários de peixinhos tropicais. Eu conheço uma sim, uma dessas mulheres que um homem não esquece. Ex-atriz de TV, hoje é escriturária do INPS. E que dias atrás venceu lá o concurso de Miss Sueta. A vitória emocionada, entre lágrimas, falou: nem sempre minha vida foi tão bela, mas o que passou, passou. Dedico esse título à mamãe, que tantos sacrifícios fez, pra que eu chegasse aqui ao apogeu, com o auxílio de vocês. Guardarei para sempre seu retrato de Miss com cetro e coroa. Com a dedicatória que ela em letra miúda insistiu em fazer. Para que os olhos quando teu coração e teu esqueci. Um beijo marcou. Penha, penou no cotoco da vela, velou a doideira da chama, chamou o seu anjo de guarda, guardou o remorso num canto, cantou a mentira da nega, negou o ciúme que mata, matou o amigo de ala, tá lá. Tá lá o valete no meio das cartas, no jogo dos burros e os tala. No risco da pemba, no giro da pomba, no som do atabaque, tá lá. E tá no cigarro, no copo de cana, na roda de samba, tá lá. Nos olhos da negra, na faca do creme, no caco de espelho, no gol do seu time. Tá lá o amigo de ala, o amigo de ala, matou o ciúme que mata, negou a mentira da nega. Cantou o remorso num canto, guardou o seu anjo de guarda, chamou a doideira da chama, velou no cotoco da vela, penou nas escadas da penha, penou no cotoco da vela, velou a doideira da chama, chamou o seu anjo de guarda. Guardou o remorso num canto, cantou a mentira da nega, negou o ciúme que mata, matou o amigo de ala, tá lá. Tá lá o valete no meio das cartas, no jogo dos burros e os tala. No risco da pemba, no giro da pomba, no som do atabaque, tá lá. E tá no cigarro, no copo de cana, na roda de samba, tá lá. Nos olhos da nega, na faca do crime, no caco de espelho, no gol do seu time. Tá lá o amigo de ala, o amigo de Yala matou. O ciúme que mata negou. A mentira da nega cantou. O remorso no canto guardou. O seu anjo de guarda chamou. A doideira da chama velou. No cotoco da vela penou. As escadas da penha. Vamos ver como é. Ah, bom. Vai. É isso aí, Samba da Terra, chegando ao final aqui na sua Rádio Livre Capivara 96,1. Rolamos hoje um especial João Bosco, primeiramente com o vinil Linha de Passe, e agora acabamos de ouvir um outro vinil, uma coletânea de João Bosco e Aldir Blanc, que foi um grande parceiro compositor de João Bosco. E nesse lado B do vinil nós escutamos o Mestre Sala dos Mares, Galos de Briga, Incompatibilidade de Gênios, Casa de Marimbondo, a Monra e o Cavalo de Troia, Miss Sweater, com a participação de Ângela Maria, e Escadas da Penha. É isso aí, chegando finalmente aqui, mais um programa, e eu queria mandar um som aqui especial pro nosso programador russo, que faz aniversário hoje, né? Mandar um salve aí pra ele, que ele está viajando. E é isso aí, vamos terminar aí com a música Juca, do Chico Buarque, que é uma música que ele curte pra caramba. E é isso aí, saudações aí. É isso aí, pra acompanhar nossa programação semanal ao vivo aqui pela Rádio Livre Capivara. E é isso aí, até a próxima, Samba da Terra, sexta que vem. Abraço. Faltoado flagrante como meliante, pois sambava bem diante da janela de Maria. Bem no meio da alegria, a noite virou dia. O seu luar de prata virou chuva fria. A sua serenata não acordou Maria. Juca ficou desapontado, declarou delegado. Não sabia se amor é crime ou se samba é pecado. Em legítima defesa batucou assim na mesa. O delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. O delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. Juca fortuado em flagrante como meliante, pois sambava bem diante da janela de Maria. Bem no meio da alegria, a noite virou dia. O seu luar de prata virou chuva fria. A sua serenata não acordou Maria. Juca ficou desapontado, declarou delegado. Não sabia se amor é crime ou se samba é pecado. Em legítima defesa batucou assim na mesa. O delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. O delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. O delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. O delegado é bamba. I am